Boa tarde, começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e, claro está, acompanhar-nos nas redes sociais, concretamente em facebook.com/playlist.rca. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passaram por cá nomes como First Breath After Coma, Ornatos Violeta, The Cult, James Addiction, entre muitos outros. Abrimos a sessão com Paraguai e a música Straight or Gay. Entrou no alinhamento Gator the Alligator e a música Straight Lines. Depois Bad Legs com Spilling Blood. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. De Bad Legs passamos para os portugueses Keep Razors Sharp, a música é Black Rider, depois First Breath After Coma trazem-nos Feeders and Wax. Playlists com Miguel Bettencourt. Fly off the sky. Ouvimos First Breath After Coma, passam a palavra aos Ornatos Violeta, a música Coisas. Daqui a pouco, The Cult e Rage Against the Machine estarão aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Leva qualquer eu ao meu dia, dá-me paz, eu só quero estar bem. Foi só mais um quarto, uma cama. Meu sonho era tudo o que eu queria. Quando alguém deixar de viver aqui, espera que ao voltar seja para ti. Thank you.

Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos 1979 dos Smashing Pumpkins. Passamos para o primeiro hat-trick da tarde, a cargo de Cult e a música Wildflower. Depois Sleep Now in the Fire, um clássico dos Rage Against the Machine. E por fim Jane's Addiction com a música Mountain Song. For you, my heart. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da Playlist, ficamos com Scar Tissue dos Red Hot Chili Peppers. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá Soul Coughing, Ex-Wife, Funky Destination, The Acoustic Foundation, enfim, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado, na companhia do Rádio Clube de Angra. Scar Tissue that I wish you saw, sarcastic, Mr. Know It All. Close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel, cause with the birds I'll share this. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. those nice copper pipes. Got an ex, got a room for the night. Aren't you such a catch? What a prize. Got a body like a battle axe. Love that perfect frown. Honest eyes, we ought to buy you a Cadillac. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bittencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com OK Go, a música Get Over It. Passamos para o segundo hat-trick da tarde, a cargo de Beck, a música Peaches and Cream. E depois Soul Coughing e Cake trazem-nos respectivamente Moon Sammy e Sheep Go to Heaven. We'll be right back.

from here, I could really spend some time with you. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje. Fizemo-lo com Funky Destination, a música de Inside Man. Passam a palavra aos cais do Sodré Funk Connection, com Offbeat. Depois, Don't Look, uma música de Marta Ren com The Groove Velt. monkey boots and show your move. Clap your hands, come on and sing along. I say, whoa, whoa. Calibration tape at 250 nanowebers per meter. Fringing compensated. NAB equalization. 1 kilohertz. As I was walking around. entrar na reta final da sessão de hoje, vamos ouvir Feel My Soul, uma música de Acoustic Foundation, depois Pedro Abrunhosa, Não Tenho Mão em Mim. You feed my soul, soul. Make me feel like gold, gold.